Portal do Arrocha. Desejo de sua nova paixão. Quando amanhece e não sinto seu cheiro em meu quarto, o meu coração fica em pedaços. Marca de uma noite de amor que tive com você. Já está tão fria, sinto falta da pele macia pra me aquecer. Eu não sei mais viver sem você aqui do meu lado. Sou um eterno apaixonado, minha vida se completa com você. E eu preciso do seu beijo, vem matar o meu desejo. Vem amor, vem me mata de prazer. Sem você aqui do meu lado, se completa com você. Eu preciso do seu beijo, vem matar o meu desejo. Vem amor, vem me mata de prazer. Quando amanhece que não sinto cheiro em meu quarto, meu coração fica em pedaços. Marcas de uma noite de amor que tive com você. Volto a dormir, mas a cama já está tão fria. Sinto falta da pele macia pra me aquecer. Eu não sei mais viver sem você aqui do meu lado. Sou eterno apaixonado, minha vida se completa com você. Eu preciso dos seus beijos, vem matar o meu desejo. Vem amor, vem me mata de prazer. Sem você aqui do meu lado, sou eterno apaixonado, minha vida se completa com você. Eu preciso dos seus beijos, vem matar o meu desejo. Vem amor, vem me mata de prazer. Apaixonado.